Então, vou começar aqui em 3, 2, 1. Olá, minha gente. Quem tá falando é o Frango. Estamos começando aqui o nosso primeiro Drops MRDI. É, na verdade, isso aqui acabou virando um podcast, né? Mas fazer o quê? Barbra Streisand. Tá bom, vocês vão dizer que a gente chupinhou de algum site de merda esse nome. Então, a gente vai tentar pensar um nome melhor até o fim do programa. E se a gente não pensar. Bom, foda-se. Processo inversado. Barbra Streisand. Hoje só tá o alto escalão da blogosfera. Eu e Versago. Versago e eu. Os donos dessa porra. Exato. É, presidente e CEO da empresa. Barbra Streisand. E, bom, hoje o tema é muito bom. Ou não, né? Depende, vamos ver. É Fast Comics. Exato, né? Pra quem não sabe, ocorreu no dia 19 e 20 e 21. A maior feira de quadrinhos na América Latina, aqui em São Paulo. Você foi, né, Versado? Foi. É a maior da América Latina mesmo? É, a maior feira, né? Porque, na verdade. Caraca, a América Latina tá mal de feira de quadrinhos, hein? A feira no sentido não, tipo, Comic Con, né? Não evento, porque. É mais no sentido feira mesmo, né? De peixe, mamão, uva. Exato. Pelo tempo que eu fiquei na fila, tava mais parecendo uma feira, gente gritando. Sônia Braga. Tá bom, tentei. Já é a 19ª edição da Fast Comics, né? Que é mais ou menos uma espécie de mistura de exposição com saldão de vendas, né? Exato. Uma espécie de queima de estoque de quadrinhos, de action figures, de tudo que envolve esse mundo de quadrinhos, de anime, mangá. E realmente faz o sucesso da feira são os preços, porque existem coisas que vão de 20% a 30% de desconto, então. É, vale lembrar que essa é a diferença da Fast Comics para uma Comic Con, por exemplo. Ela não tem realmente eventos, ela tem algumas coisinhas, umas palestras e tal, mas o negócio você vai lá mesmo para fazer compras. É muito mais uma feira, como você disse, de compras do que uma feira de exposição, alguma coisa assim. Tem uma coisa ou outra, né, que a gente vai falar, mas é mais mesmo para dar uma quebrada no ambiente. Exato. Agora, que todos sabem o que é a Fast Comics, ou para alguns mais leigos que não sabem, tem uma dicção muito ruim, a Comics Fest, vamos agora falar um pouco do evento em si. Vessalo, você foi no sábado ou no domingo? Eu fui só no domingo. Bom, então eu acho que eu posso começar falando do sábado, pra te manter uma ordem cronológica. Para começar a organização do evento, né? Antes de falar do que a gente viu lá dentro. Como é que você achou? Você que pegou no sábado, você disse que teve uns problemas, né? Como é que foi? Alguns problemas não. Um problema. Só que um problema que durou 3 horas. Para quem não sabe, o evento ocorre no Espaço São Luís, no Colégio São Luís, que fica na Paulista. E chegando lá, eu, um pobre frango, um rapaz solitário, cheguei e eu vi que a fila tava dobrando quarteirão, e não um, dobrando quase mais de um quarteirão. Tava realmente quase dando a volta a fila no quarteirão, tava algo gigante. E eu fui tentar procurar o Zweig. Zweig é o pronunciado Zweig, que escreve no nosso site, que disse que ia estar lá. E ele me passou a descrição dele, né? Ele falou como ele é, e eu fui procurar ele na fila. Eu falei, pô, legal. Como é que ele é, o Zweig? Zweig, não me leve a mal, mas ele diz que parece o chefe do Sofar. O que nós conseguimos retirar disso? Ele se veste como o chefe do South Park. É, ele me disse exatamente isso. O que a gente pode tirar disso? O cara está acima do peso, e ele tem uma falta de melanina, e que ele fala palavrão pra caralho, e que alicia a menor. Falta não, excesso de melanina, né? É, cara, eu tô no primeiro colegial, eu não sei nem. Olha, teve gente que terminou o colegial comigo que não sabia nem ler e escrever, cara. E a maioria acho que a maioria deles tá lendo o nosso site hoje em dia. Quer dizer, tentando ler, né? É, tentando. Então, ele só entra pra ver as figurinhas e comentar. Dizer que eu passei um papelão, né? Porque de 70% dos netos que estavam lá, 100% dos netos que estavam lá, 70% era como a gente falou. E eu fui perguntando, deixe. Eles acharam que você devia ter se perdido do seu pai, alguma coisa assim, né? Exato, já, é, o pior que perguntaram, onde é que tá seu pai, não sei o quê, eu fiquei meio com medo, né? Porque, assim, uhum. E depois de 15 minutos procurando ele, eu tive que voltar ao final da fila, que pra minha surpresa, tinha dobrado. Calma, um segundo que o cachorro tá latindo. Eu pensei nisso agora, né? Não confundiram o Zueste com o seu cachorro? Você gritando Zueste, Zueste, Zueste? Pode ser, né? A única experiência é que meu cachorro tem 30 centímetros. O cachorro, hein? As outras coisas tem 42. Que merda. A gente trata essa piada na edição. Bom, então, eu estava dizendo antes do Zacarias me atrapalhar, a fila estava realmente gigante. Uhum. E quando eu perguntei para os staffs que estavam ajudando a organizar a fila, o porquê da fila, a menina me respondeu bem assim. Ah, é porque não está cabendo gente. Porra, como assim não está cabendo gente? Eu fiquei nessa preocupação, sabia, quando eu estava na fila. Só o de gente que tem na fila já dá para lotar o prédio lá dentro. Com certeza. E além do mais, é muito pequeno. Desde 2009, a Fast Comics é no São Luís. Em 2009, só pra vocês terem uma ideia, o Danilo Beirute, que hoje é, digamos assim, o headliner do evento, tava numa banquinha de 30 centímetros autografando o Necronauta 1. Ou melhor, Necronauta 5. Por R$1. Tinha bastante gente pedindo autógrafo, só que não. E não tinha nenhuma palestra internacional, nada. O negócio era realmente ir pra comprar quadrinhos. E mesmo assim já lotava. Aí eu me pergunto, 4 anos depois, um evento cresceu de um jeito absurdo. E os filhos da puta deixam no mesmo lugar. Isso me irritou bastante. E pra você, Gustavo? Nesse quesito de organização, fila, você pegou alguma pra entrar? Então, eu peguei uma fila grande também. Não tão grande quanto a sua. Devia ser metade da fila que você pegou. Não, 2/3 da fila que você pegou, mais ou menos. Mas, ao contrário de você, eu não fiquei 3 horas na fila. Eu só fiquei 10 ou 15 minutos. O que aconteceu foi que os caixas estavam muito rápidos e a fila estava andando bem rápido. Eu acho que eles tiveram realmente esse problema no primeiro dia. E no segundo, talvez. Mas no terceiro, eles deram um jeito de apressar bastante as coisas. E mesmo com a fila enorme, as pessoas estavam entrando muito rápido. Mas a mulher disse que vocês não podiam entrar por quê? Porque lotou o local? Tipo... Exato. Não cabia gente. Entendi. Quando eu entrei, tava lotado, mas tava saindo muita gente, sabe? Tava um fluxo de entrar e sair gente o tempo todo. Então deve ter sido isso. Eu dei a sorte de pegar o dia mais vazio. O que eu acho que pode ter acontecido, como tava tendo palestras de gênero, tudo, eu acho que pouca gente tava realmente saindo do evento. Por ser um horário meio à tarde, né, o final das 2 horas, muita gente tinha acabado de sair do almoço e tava chegando, então... Sim. O negócio tava tendo. Porque no seu dia, no sábado, teve alguns eventos que o pessoal ficou realmente esperando o dia inteiro pra assistir, né? Teve palestra com o Jamie Delano, teve sessão de autógrafos, não teve? Exato, teve tudo isso. No meu dia não teve nada disso. Só teve um concurso de Gundam Style e de K-pop, que eu nem assisti. E um showzinho lá, um concurso de cosplay rápido. Então eu acho que o pessoal tava entrando, comprando e saindo. Eles não estavam ficando lá dentro. Isso melhorou o fluxo, né? Com certeza. Porra, com certeza. Não, tava muito lotado. Com certeza tava muito lotado. Não tinha um lugar que você pudesse passar sem esbarrar seu ombro no ombro dos outros. Mas dava pra entrar tranquilo. Pelo menos eu entrei sem problemas. Que horas você foi, mais ou menos, só pra ter uma ideia? Mesma hora que você. Eu devo ter saído de casa 12:30 e devo ter chegado lá entre 1:30 e 2 horas. Ah, então realmente os caras viram o que aconteceu nos primeiros dias e se preocuparam em melhorar. Isso é bom, isso é muito bom. Também tem duas coisas, né? Primeiro, teve as atrações internacionais que fez o povo ficar lá o dia inteiro. E segundo, era sábado, né? Então eu acho que teve muito mais gente. Porque a galera vai no sábado, sai, é um programão pra sair no sábado, e no domingo as pessoas não saem tanto. Sem contar que no seu dia ficou aberto até as 10, né? Até as 9. O dia que eu fui só ficou até as 6 da tarde. Ah, então com certeza. Não, mas isso seria estranho, né? Porque se você for pensar, por ficar aberto só até as 6 da tarde, espera-se que as pessoas vão mais no mesmo horário, né? Me diz uma coisa, o que você achou do preço do ingresso? R$10. R$10, eu achei bem justo. Eu achei justo pelo que o evento tinha a oferecer. Mas uma coisa que me deixou um pouco confuso é que quando eu fui lá na bilheteria, pedi informação pra comprar o ingresso, o rapaz estava atendendo lá e me disse que a meia custava R$10. A meia? Mas estava todo mundo pagando R$10. Eu vi isso no site também, preço único, R$10, meia entrada. É, tá no site também, meio confuso isso, eu achei, mas... Também eu achei confuso dizer que é uma meia entrada se todo mundo pagou esse preço, né? Exato. Mas eu achei excelente, tava barato, sabe, e o evento tava muito bom, eu já paguei mais caro por eventos bem piores. Eu também, eu já paguei, acho que... Cheguei a pagar R$30 pra ir em evento de anime, sendo que eu nem gosto de anime. Eu fui realmente pra ter um contato com esse mundo meio nerd e acabei pagando caro e não aproveitando muito, não. Olha só, eu fui num evento com a minha irmã de Doctor Who. A gente não chegou a entrar, porque tava 15 paus a entrada, cara, e tava uma vergonha. Era simplesmente uma sala, um salão, assim, não era um salão grande, era muito menor que a Fast Comics. Eu diria que devia ser... era menor que o pavilhão da Comics dentro da Fast Comics, pra você ter uma ideia. Nossa, era um negócio ridículo. R$16, se eu não me engano, o ingresso. Eram umas mesas de plástico com umas action figures do Doctor Who, do Transformers e do Star Wars, que não tem nada a ver um tema com o outro. Três ou quatro pôsteres colados nos cantos, assim, das paredes. E 20 cadeirinhas para as pessoas ouvirem a palestra de um cara que eu não sei quem era. Realmente eu não consegui ver. Ele tava tendo uma palestra ali pra 20 pessoas e só. O evento era isso. Tava um absurdo, cara. Tinha uma barraquinha de camiseta, uma barraquinha de action figures e só. Não tinha mais nada pra se ver dentro do evento. Até porque Doctor Who não é lá essas coisas, né? Doctor Who não é uma série que daria... Tudo bem, daria vários eventos legais, com certeza, mas pra pagar R$16, cara, é um preço caro pra caramba. Ah, sim, mas por R$16 eu esperava... Eu esperava, sei lá, eu ver alguma exposição de bonecos, curiosidades sobre o filme, sobre a série, sobre tudo, sabe? Alguma coisa exclusiva, alguma coisa que eu realmente estivesse pagando pra ver algo que eu só poderia ver ali, sabe? E eu não encontrei isso nessa exposição. E teve gente vindo de outros estados, cara, pra participar dessa merda. Meu Deus. As pessoas paravam na porta, elas paravam na porta, olhavam pra dentro e falavam, não, eu não vou entrar. Já na Fast Comic não, né, cara? A gente pagou R$10 no ingresso e tinha mesmo que a gente não comprasse nada, eu mesmo não comprei nada pra mim, tinha muita coisa pra você ver. Com certeza. Eu acho que agora a gente já pode falar de como é o evento, né? O evento ele é meio que dividido em dois setores. O setor da feira em si, que é o setor onde a gente efetivamente compra a maioria dos quadrinhos, e o setor de exposições, onde ficam algumas lojas diferentes, alguns artistas diferentes, alguns sebos, né, vendendo histórias bastante antigas. Na verdade, eu acho que são três setores, são quatro setores, na verdade, dá pra separar. Assim, né, se você realmente for contar com o minúsculo lugar de sessão de autógrafos e o ridículo lugar de palestra. Sim, tirando a lanchonete, que fica meio que do lado de fora do evento, né, onde seria meio que o estacionamento do evento, tem primeiro, logo na entrada, a gente tinha do lado de um palquinho, a gente tinha os artistas brasileiros, né? Sim. Que estavam vendendo HQs autorais, dando autógrafos, fazendo artes. Tinha também uma sessão ali de, eu acho que era da Impact Comics, né? Fazendo desenhos e vendendo, autografando, bacana. Eu achei esse negócio da Impact Comics bem legal, e eu fiquei procurando que nem um babaca, o João Batista, que fez o desenho da Lucy. Ele é da Impact? Eu acho que ele é, cara. A foto de perfil dele é o símbolo do Impacto. Eu procurei pra ver se ele tava lá, queria bater um papo, mas não achei. E, bom, essa parte que você falou dos artistas brasileiros é a parte da Petisco. A Petisco, pra quem não sabe, é um site, um blog, que publica semanalmente as páginas de uma das suas histórias. E quem toma conta do negócio é o Will, né, que é um quadrinista meio antigo. E lá eles estavam vendendo as HQs deles autografando. O Daniel Esteves estava lá também. Sim, no meu dia tava o Gabriel Bay, o Fábio Moon. Ah, eles estavam lá? Sim, eles estavam lá nesse dia. Essa sessão do começo é só quadrinhos nacionais. É. Só autores nacionais vendendo os quadrinhos dele, vendendo quadrinho autoral, pequenas editoras. Tudo nacional ali no começo, na primeira fileira, digamos. No sábado estavam esses caras aí que eu falei, eu tive o prazer de conhecer eles e de comprar a coleção, né, da Petisco, que é muito boa, por sinal, correndo aqui enquanto eu falo com esse melhor. E no seu dia estava o Gabriel Baio, sabe, muito, né? Sim, tava eles e tava mais uma galera que, sinceramente, eu não vi, porque tava muito disputado a sessão de quadrinhos nacionais. Tinha muita gente tirando foto, muita gente conversando. Daí, logo em seguida, começam as barracas, né? Pra quem não sabe, é mais ou menos um esquema de galeria, tipo uma galeria pajé, como tem aqui no, em São Paulo. Apesar de ser bem organizado, né? Não é uma coisa bagunçada. Mas são pequenas galerias onde as lojas vendem seus produtos. Tem loja de camiseta, loja de action figures, loja de estátuas de anime, loja de quadrinhos. A maior parte vende quadrinhos, né? A maior parte são sebos. A maior parte são sebos e loja de bugiganga, eu diria. Sim. Acho que tinham 3 ou 4 vendendo quadrinhos. Não, 3 ou 4 vendendo estátuas e action figures e o resto todo vendendo quadrinhos e camisetas. Lembrancinhas, né? Chaveiros e tal. É, exatamente. Mas antes disso, tem mais uma coisa que a gente tem que falar que tava bacana, né? Que tinha uns caras fazendo estátuas ali na hora. É, então, esses caras são da SEGA, Escola de Arte e Jogos e Animação. Sim, muito maneiro. As esculturas deles são fantásticas, cara. Muitas delas estavam sendo feitas na hora. Sim, sim. Estavam lá, eu não sei se você viu a do Rocket Raccoon. Ah, eu vi a Rocket Raccoon, tava fodaça, cara. Eu, por um segundo, eu pensei em usar essa estátua pra gente colocar no QG do MRDI, mas... Mas você lembrou que a gente não tem QG, né? Eu lembrei que não tinha dinheiro, então... Eles estavam vendendo essas estátuas? Cara, eu acredito que não, mas... Eu acredito que não também, eu ouvi um papo desse, algum cara perguntou, mas eu não lembro agora se eles disseram que estavam vendendo. Mas tinha muita coisa bacana, tinha um Loki, daquela minissérie Loki do Exad Ribic, tava fodaço, você chegou a ver? Eu vi e eu paguei no pau. Nossa, tava sensacional, cara. Em tamanho real, eles fizeram um Loki. Real. Tava muito boa. Essas menininhas que vão pagar no pau pro Tom Hiddleston, que acham um Loki gatinho, tinham que dar uma olhada nessa escultura, mano. Sim, esse Loki todo desdentado. Nossa, tava muito foda, cara. E tinha o Capitão América Ultimate também, né? Em tamanho real. Tinha, e tava, era outro que tava bom também. Tava na versão da Segunda Guerra Mundial, com capacete, aquele óculos de paraquedista, tava genial. E tinha algumas outras, tinha o Rocket Raccoon, tinha um personagem, se não me engano, do Diablo, né? Sim, sim, tinha o Diablo. Tinha duas caras, né? Na hora que eu cheguei lá, eles estavam fazendo um Gollum, tava muito maneiro. Quando eu cheguei em 90, eles estavam começando alguma coisa, e quando eu terminei, eu vi que era um Thanos. Muito bom. Thanos tava muito foda. Então, eles fizeram um evento, você toma. Eu vi, eles estavam dando uma retocada quando eu cheguei no domingo. E isso que a gente tá falando são todas estátuas em tamanho real. Real. Uma ou outra, como o Rocket Raccoon, tava em tamanho reduzido. É, ligeiramente reduzido, né? O Rocket Raccoon devia ter uns 30, 40 centímetros, mais ou menos, né? E tinha um cenário junto com ele, tava muito bem feito. Mas o Loki, por exemplo, ele tava em escala 1x1. Era como se você estivesse vendo o Loki do Exad Ribic ali na sua frente. Tava sensacional, cara. É, eu realmente gostei bastante desse. E atrás desses caras tava rolando um mini stand de videogames, né? Não, junto com eles, porque eles também são uma escola de videogames. Um mini stand de videogames. Tinham 4 telões, 4 TVs, né, de umas 40 polegadas, e uma galera jogando. Eu não cheguei a participar disso. Você participou? Eu não, cara, eu tava só Marvel, quando eu fui tava rolando Marvel vs Capcom. Sim. E eu tava uma fila de uma garotinha de 11 anos querendo jogar, sabe? Espanhada. Sim, só tinha criança, né, nessa sessão. Só criança jogando. Eu acho que os pais largaram as crianças ali e foram comprar coisa e tal. Isso é uma coisa interessante que você falou. Nessa Fast Comic tinha muita criança. E não crianças como eu, digo, crianças como. Criancinha, né? Você tá falando? Exato, tem de. Eu vi algumas pessoas de 6 anos, assim, coisa Sim. absurda. Sim, tinha até uma ou outra com bebê no dia que eu fui. Mas eu percebi, mas pelo menos uma coisa interessante, que eu notei que não eram criancinhas que estavam comprando quadrinhos, eram criancinhas acompanhando os pais, né? Porque Fast Comics é um evento de marmanjo, querendo ou não. É, detalhe. Mas então, saindo dessa parte, tem umas bancas em volta de quadrinhos, tem uma outra banca de comida, né, de comida japonesa, de doces. Mas logo atrás vinha a exposição de action figures, né, estátuas. Ah, sim, da Limited Edition, não é? É, do Fórum / Site Limited Edition, não era? Então, eu sei que eu fiquei pirando naquelas miniaturas do universo DC. Lá tinha de tudo. Quase todos os personagens que pode imaginar tinham. E quando eu fui nesse evento, mais na parte da tarde, eu fiquei o evento inteiro com o Shorg, o Dadá, o Léo e o Segui, né, do BDE. E, cara, eu juro, a gente perdeu uns 30 minutos só olhando. Nossa, olha o Starro aqui, olha o Hitman. Sim, negocinho que nem os nerds safados. E tava bem legal. Eu até perguntei se tava vendo aquilo, porque eu ainda tinha toda a minha grana, tava comigo naquele dia, a grana de meses. Eu tava economizando. Eu falei, pô, se precisar eu vendo o JJ pra comprar um negocinho desse. Mas infelizmente eu não tava vendo. Essa coleção de status Action Figures, não sei se você sabe, mas são coleções pessoais, todas elas. Então, quando tu perguntar pra mãe da entrevista, ela criou coleções pessoais, e essa coleção em especial é a coleção do dono da Limited Edition. Sim, sim. Na verdade são de várias pessoas do fórum Limited Edition. Você vê que tem coleção, tinha coleção de Lego, de Playmobil, de miniaturas da DC, miniaturas Marvel, tinha estátuas grandes, estátuas pequenas, tinha estátuas militares, um cesto, por exemplo. Tinha, que eu vi também. Pelo que eu soube, você fazia um cadastro da sua coleção e qualquer fã com uma coleção assim apresentável podia se candidatar e eles colocariam as estátuas dos bonecos em exposição. Bacana, hein? Agora eu acho que uma coisa que a gente ia falar é o seguinte, nessa primeira parte também, lá pro lado esquerdo, a gente tinha um palquinho pequeno, onde estava acontecendo os concursos, sim, sim. Os cosplays, e logo do lado dele, bem numa vielinha, estava tendo a sessão de autógrafos. Quando você foi, quem estava lá para autografar? Olha, sinceramente eu não sei, eu só passei naquela sessão, eu achei isso uma sacanagem, sinceramente. Foram os dois primeiros, assim, até agora a gente falou da coisa boa, né? Teve uma sessão de quadrinhos autorais brasileiros, teve essa mini exposição de action figures que tava pequena, mas tava muito bem feita, umas estantes muito maneiras de vidro, assim, muito bem organizado, muito bonito, todo mundo podia passar à vontade, olhar as estátuas, tava bem bacana, um destaque bacana. Mas essa sessão de autógrafos, pra mim, tava uma sacanagem, porque eles estavam escondidos ali. Você não achou? Eu também, eu achei, porque quando eu olhei, eu realmente pensei comigo, não, isso aqui não pode ser um espaço que eles dedicaram, esses caras. Quando eu fui, tinha gente do calibre de Jamie Delano, gente do calibre de Daniel Beirute, que hoje é um dos maiores... Você tá brincando que eles enfiaram o Jamie Delano ali? Sim, o Jamie Delano e o Maurício da editora, qual eu conheci, se você estiver ouvindo isso, Maurício, um abraço. Estavam naquele espaço pequeno que era de frente com o banheiro, assim, totalmente. Exato, você sabe como eu descobri essa sessão? Indo pro banheiro. Eu fui pro banheiro e vi uns caras sentados com os papéis na mão, assim. Estranho isso aqui, né? Aí eu fui pro banheiro, quando eu voltei que eu me toquei, que aquele buraco, porque era um buraco, né? Era um buraco. Ele era fora do salão principal. O salão principal era um quadrado. Tinha um buraco dentro do salão, onde ficavam os autógrafos. Os caras estavam escondidos ali. Muita sacanagem. Tem um impacto lá, tinham vários pilares, né? Vários pilares que estavam sustentando o prédio e tal. É tipo como se fosse os bastidores, sabe? Aquela parte onde fica, onde fica a tubulação, onde ficam os banheiros, o berçário. Aliás, ficava a tubulação, a sala do zelador, o berçário, a sala de emergência, né? De enfermaria, caso alguém passe mal, tudo isso, a salinha dos bombeiros, tudo ficava ali, junto dos caras autografando, cara, muita sacanagem. E outra coisa, eu lembro que quando eu fui pro banheiro lá, eu vi uma coisa bem engraçada. Pra quem não sabe, o lugar é um colégio, né? Eu sou um livro, um colégio de São Paulo. Tava indo em direção ao banheiro, tava escrito assim na parede, naquele, porque antes do banheiro tinha tipo um saguãozinho, né? Sim, sim, um banheiro bem grande, né? Então, e bem na frente do banheiro, assim, tava um papel colado. Por favor, não sujar a nossa cozinha. Caralho. Aí eu comecei a pensar, pobres crianças que vão ter que comer aqui segunda-feira, né? Caraca, bicho, que... Não é uma sacanagem, você sabe, você... Todo o evento tava bacana, todo mundo tinha o seu espaço bem definido. Por que enfiar os autores que estão dando autógrafos, a galera que foi lá só pra isso, né? Naquele espacinho. E não tinha nenhuma placa indicando. Tinha um papel desenhado, escrito à mão com canetão, assim, autógrafos. Autógrafos, mesmo. Porra, que sacanagem, velho. Botar uma folha A3 escrita autógrafos, escondida. Não, o pior é que essa tá escrita uma folha A3, né? Porque uma sessão de palestra, Tinha uma folha A4 escrito palestra com a caneta Bic. Sim, sim. Essa é outra safadeza que a gente precisa falar. A sessão de palestras, assim como a de autógrafos, como ela ficava no segundo andar, tinha um corredor de acesso. E a única sinalização para o acesso das palestras, como o Frango disse, era uma folha A4 de sulfite escrita caneta. Palestras. Eu lembro que quando eu li aquilo, eu não levei a sério. Eu falei, não. Enfim. Aí eu fui perguntar pro cara e ele falou, não, é lá a palestra. E quando eu fui assistir o Cisne Blues do Daniel Beijo, já tava rolando a palestra lá. E, por incrível que pareça, apesar de ter bastante gente e tal, era pra estar muito mais lotada. Só que não tinha ninguém anunciando que a palestra ia começar, algo que faltou. Não tinha ninguém, não tinha nenhuma placa dizendo, ninguém chamando você pra lá. Então, e a palestra especial do Daniel e do Disney, ela foi tão polêmica quanto o Mamilos. Sério? Inclusive. É, teve uma hora que alguém perguntou assim. O cara perguntou se a Maurício de Souza pretendia criar um universo, né, com seus personagens. E quem sabe lançar um mensal. Então, ele falou assim. O cara perguntou pra ele, o que que você acha, né, da possibilidade de, quem sabe, um dia a MSP ficar sem a Marvel? Tem um universo, histórias mensais e tal. Aí se liga, não, a gente não quer ficar, acabar sem a Marvel, fazendo quadrinhos mensais de merda. Todo mundo caiu na risada. Sidney Guzman falou isso. Exato, e ele ainda revelou pra gente que um dos próximos personagens da segunda leva do MSP é um personagem que ninguém, além da turma da Mônica, né, que a turma vai ter uma história, é um personagem que ninguém imagina em uma história de aventura. E eu tô chupinhando aqui o que o Guilherme lá, o seguido do Mais Um Chute diz, ele apostou no Franjinha. Eu também, eu diria que é ou o Franjinha ou o Horácio, ou talvez ainda um personagem que eu, pensando depois, acho que daria pra fazer uma história de ação, o Cascão. Mas então, como é que era o salão lá do... O salão das palestras? Era grande? Mediano, vai. Eu diria que ele era um salão... imagina o espaço da feira, você diminui por 4. Era um daqueles, assim. É, era um espaço razoável, né? Devia caber o quê? Umas 50, 60 pessoas? Umas 80 pessoas, eu diria. Mas não tava cheio, não, né? Não, e era pra estar, viu? Porque... Se tivesse melhorado um pouco essa questão da propaganda, né? De propaganda, é que aquilo ali tem enchido. Mas me diz uma coisa, eram cadeiras mesmo de plástico? Eram cadeiras de plástico ou eram poltronas? Era um salão realmente de palestras, um palco, ou era só um salão? Era um espaço que eles arranjaram e tinha umas cadeiras lá, tipo cadeira de escritório. Não cadeira almofadada, nada, mas tipo cadeira de como se diz? É aquelas cadeiras pretas com aquele estofado verde, né? É, exatamente. É isso que... Deve ser um auditório, alguma espécie de mini auditório da escola mesmo, né? Que eles usaram. Então, isso estava bem razoável até. Tinha um cara com um microfone para fazer perguntas e tal. E bem nessa parte, teve um episódio que me irritou um pouco. Eu tava lá, no meio da palestra, caras falando coisas muito interessantes e muita gente, tipo assim, nerd bem bazingueiro, assim, na palestra. Tinha um cara do meu lado que, tipo, comprou a primeira edição do Dragon Ball e ele tava lendo, enquanto o cara tava dando palestra. Ele parou no meio da palestra, chamou um amigo dele, ô, vem ver aqui esse negócio do Goku. Gritou, né, vem aqui ver esse negócio do Goku. E todo mundo ficou meio, porra, né, o que esse cara tá fazendo? Ele interrompeu a palestra, é isso? Não vou dizer que interrompeu, mas ele atrapalhou quem tava lá, porque ele ficava conversando, ficava chamando o amigo dele, vem ver aqui, isso, Goku, não sei o quê. E, bom, o cara tava numa palestra, o mínimo que se espera é que você preste atenção, né? Afinal de contas, você tá lá na porra da palestra, né, você nem é obrigado a estar lá. Exato. Isso se abordou um tema interessante, né, a gente podia falar um pouco disso. É isso que eu ia falar, que eu percebi que isso não tava se restringindo. Só naquele momento. Só aquela pessoa, você quer dizer, né? É, vamos ser sinceros, né? A maior parte da galera ali não manja de quadrinhos, né? Primeiro de tudo, que a maior parte que estava ali era otaku, né? Sim, tinha muito otaku ali no meio. Eu me lembro que eu parei para conversar pouco com as pessoas, né? Mas o pouco que eu conversei, tirando os caras que estavam vendendo, ou uns caras mais velhos que eu encontrei assim no meio, que você viu realmente que eram nerdões e tal, galera que lê há muito tempo. Eu até teve uma coisa engraçada, que eu tava procurando eu tava vendo as action figures, né? Aí eu falei assim pra minha amiga assim: ah, olha só, coitado do Star Trek, olha que action figures horríveis que eles têm, né? Os action figures sem graças pra caramba, assim. E aí um cara olhou e falou assim pra mim: é, você tem até o momento em que você encontra um fã do Star Trek, amigo, aí você tá fudido. Aí eu brinquei com ele, mas cara, eu também sou fã de Star Trek, e eu tenho que admitir, essa action figure tá sentindo vergonha alheia de estar aqui nessa cartela. E aí a gente começou a bater um papo assim rápido e tal, sobre Star Trek, sobre como eram horríveis, né, os action figures e tal. Mas a maior parte das pessoas com que eu ouvi falar assim de orelha, que eu ouvi o papo das pessoas, as coisas que elas compravam e tal, a conversa delas sobre as HQs, dava pra ver que o pessoal não manja nada daquilo, né? Quadrinhos. Exato, já leigo. É uma, digamos assim, eu diria que 20% das pessoas que estavam ali são fãs de quadrinhos e sabiam o que queriam e o que iam comprar. A grande massa mesmo eram a maioria otakus ou pessoas que viram os filmes dos Vingadores, filmes da Marvel, filmes da DC, e foram ali comprar quadrinhos, mas a maioria não era fã de quadrinhos mesmo. Não, e outra coisa, né? Dessas pessoas que estavam lá, o fato dessas pessoas estarem lá talvez tenha sido o que motivou uma das maiores sacanagens do evento, que eram preços absurdos desse sebo, dessas lojas de quadrinhos. A gente já falou de tudo praticamente, né? Acho que a gente pode finalmente entrar no grosso do evento, que foram os quadrinhos. Foi o quê? 80% das bancas do evento eram quadrinhos, né? Vendendo quadrinhos. Sim. E essas lojas de quadrinhos, como elas ficavam antes da feira, muita gente, os mais leigos que não conheciam o evento, acharam que era aquilo ali que tinha pra comprar. E eu cheguei a ver casos absurdos, você também, né, pessoal? De coisas ridículas. Sim, sim, sim. Eu vi uns preços ali que, sinceramente, não valiam. Eu vi coisas muito, muito caras para um evento cuja a maior atração são os preços baixos, né? Porque, afinal de contas, o pessoal tá vendendo estoque. É praticamente uma queima de estoque aquele evento. E não era isso. Tanto nas Action Figures quanto nas HQs, eu tava vendo preço de banca. Não tinha nenhuma promoção ali. É tudo preço de banca. Muito caro. Pra deixar bem claro, a gente tá falando desse preço de banca, essa parte cara, pra HQs usadas. É, antes da feira, porque a parte da feira tava com desconto muito bom. Sim, a parte da Comics estava com descontos muito bons mesmo. Desconto de R$30, desconto de, às vezes, até R$40 numa HQ. Ó, se eu só ter ideia, eu vou falar o que mais me impressionou. A história verídica que vocês vão ver foi tirada dos arquivos do nosso departamento. Eu fui numa banca, numa desses selos, e lá o cara tava vendendo a edição definitiva de Watchmen, da Panini, por R$130. Usada, né? Isso. Exato, deixar bem claro que é usada. E dentro do evento, na Comics, tava R$95, R$100. A mesma edição nova tava R$100. E o pior é que essa estratégia dos caras funcionou, porque eu vi muito nego contando. Até mesmo eu fui meio trapaceado, né? Eu fui numa banca de quadrinhos e eu tava louco pra achar o Parábola, do Sabrateado, do Moebius, do Stanley. E eu achei, até que enfim, numa banca lá, esqueci o nome agora. E o cara disse que ele tinha, mas era a última do estoque, tava em ótimo estado, era a última que ele tinha, R$20. Aí eu já comecei a ficar meio estranho, tudo bem. Pedi um desconto, o cara me vendeu por 15. Uma pessoa obcecada por dinheiro é presa fácil para os figaristas. Como era algo que eu já queria comprar faz tempo, paguei, né? É uma revista meio difícil de encontrar mesmo. Meio difícil assim, mas é uma revista bem fina, pra caso ninguém tenha lido. Alguns minutos depois eu fui voltar lá pra tentar achar o Miracle Man, e lá tava a mesma revista que a minha, em melhor estado, por R$9. Se o Pica-Pau tivesse comunicado à polícia, isso nunca teria acontecido. Eu falei com o cara, quanto você me faria isso aqui, né? Porque eu tava junto com os caras. Eu não sei porque ele não me reconheceu. Ele falou, eu faria por 5. Eu fiquei olhando pra aquele cara, meu Deus, se eu não fosse com o frango, eu saía na mão com ele. Cara, mas eles são filhos da puta. O esquema é o seguinte, Frango. Você tem que chegar nesses caras e você tem que desprezar a revista. Se eles veem que você tá cobiçando aquela HQ, eles enfiam a faca no preço mesmo. Você tem que chegar assim, sabe? Joga a revista no balcão e fala: ô amigo, quanto é que tá isso aqui? sabe? E o cara olha pra você assim, se você tá sem interesse, e fala, ah, R$2, R$3. Essa parábola que você tem, por exemplo, eu paguei R$2 no sebo. A mesma HQ que você tem, eu paguei R$2. E ela tava bem conservada e tal. Eu tenho uma história de um amigo, na verdade, né? Ele tava num sebo qualquer, mas é um sebo de quadrinhos, as pessoas lá manjam de quadrinhos. Adivinha, ele achou uma Cavaleiro das Trevas original. Aí ele chegou assim, um bolo assim de revista, né? Ele pegou essa, pegou, sei lá, uma morte do Superman, jogou assim no balcão como se não fosse nada. Ô amigo, quanto é que você tá fazendo essas revistas, esses quadrinhos aqui e tal? Aí o cara assim, nem olhou pras revistas, né? Olhou pra cara dele, né? Olhou pra HQ. Ah, R$5. Ele comprou. R$5 ele comprou. Sabe por quanto ele revendeu? Quanto? R$500. Tá brincando? Não. Ele conseguiu vender? Sim, ele viu na internet quanto é que tava na época. Ele revendeu por R$500. Eu não lembro agora se eram todas as edições ou era só a primeira. Eu sei que ele revendeu por R$500 essa HQ. Se o Pica-Pau tivesse comunicado à polícia, isso nunca teria acontecido. Então, isso é um exemplo pra você ver como nós somos idiotas, né? Eu principalmente, porque eu não moro perto de nenhum lugar que venda quadrinhos mais específicos. Eu guardo meu dinheiro pra Fast Comics, onde eu compro o que eu quero. Então, eu acabei comprando bastante coisa cara. Você comprou alguma coisa, Gustavo? Não, não comprei nada, cara. Eu só anotei os nomes pra baixar na internet depois. Ratinho? Eu não compro HQ, cara. Eu não compro HQ há uns 10, 20 anos já. Não, 20 anos não, que eu não sou tão velho. Uns 10 anos, vai. Desde que a linha Premium foi lançada, eu não compro mais quadrinhos. Faz tempo. É, realmente, aquilo deve ter sido um susto, porque a linha Premium foi uma foda. Eu vi os preços lá e eu também achei bem absurdos. Porque na época que eu comprava quadrinhos, eu comprava muito em sebo. E eu vi que tava tudo muito caro pra uma feira que dizia que tava fazendo grandes descontos. Eles estavam se aproveitando do fato da gente ser fã, da gente saber o preço, o valor que aquilo tem pra gente, para se aproveitar e vender por preços caros. Você viu, a gente tava falando disso, né, mais cedo, a gente tava vendo a mesma banca, né, vendendo action figures. Eles estavam vendendo action figures fora da embalagem, usado, pelo preço de uma nova ou até mais caro. Sem dizer que elas estavam dentro de um saquinho mequetrefe e faltando várias peças, né? Saquinho de sanduíche, né? Saquinho de sanduíche, exatamente. Eu fui pra comprar um arqueiro verde e o arqueiro verde tava R$60, cara. E eu posso comprar esse arqueiro verde por R$40, novo. Novo, com tudo. Não, eu vi, por exemplo, umas action figures do Doctor Who, eles fizeram uma safadeza muito grande. Dependendo da importância da action figure, eles mudavam completamente o preço. A action figure da acompanhante do Doctor Who, por exemplo, tava R$25. Mas a do Doutor Who, que é a mais cobiçada, tava R$60. É, tinha um lance desse com a do Batman também, né? Sim, tinha uma do Batman lá que, sei lá, o Robin tava R$25, o Batgirl tava R$25, o Batman tava R$60. E era a mesma linha de figuras. Ou seja, eram figuras do mesmo preço. Teve uma também numa loja de animes, que eles estavam vendendo as Dragon Balls, você chegou a ver? Ah, sim. Eu vi, inclusive, o Dadá comprou um bonequinho aí. Mas você viu que eles tinham todas as Dragon Balls à venda, né? Você podia comprar avulsa. 107 reais, se não me engano. Sim, tinha de vários tamanhos, para todos os tipos de taras e fetiches, né? E aí... Se é que você me entende. Mas aí as Dragon Balls estavam R$25, qualquer número, dá 1 a 7, menos a número 4, que é a esfera do Goku, né? Eles estavam vendendo por R$40. Isso a pequena, porque a grande, sei lá, era R$40 bolsa, e a de 4 estrelas tava R$60, R$70. É a mesma coisa, o mesmo material, o mesmo tamanho, era o mesmo objeto. Mas só pelo fato dela ter 4 estrelas, ser a esfera do desenho animado, eles estavam vendendo por um preço muito maior. Eu achei isso uma sacanagem, cara. E aliás, a minha amiga notou um negócio engraçado, né? A Luni. Ela viu que rolou um racismo ali no evento. Assim? Sabe aqueles bonequinhos da Marvel pequenos, de cabeça grande? Sei. Acho que é Marvel Push, não é? Coisa assim? É Marvel Push. Todas as figuras dos Vingadores estavam cada uma a R$60. O Nick Fury tava R$45. Vixe, eu prevejo longos processos contra a Fast Comics. É muito foda isso, cara. Você pagava R$60 de todas as figuras, menos o Nick Fury. O Nick tá mais baixo. E tem uma placa gigante. Ridículo, né? É, cara, muita safadeza. Eles fizeram isso também com as action figures dos Cavaleiros do Zodíaco. Ah, eu não chegam em pé, entendeu? Qualquer coisa que use uma armadura e seja mal desenhada, eu prefiro não chegar nem pé. Não, mas eles estavam vendendo aquelas Clot Meat, sabe? Que são aquelas novas séries que são muito bem feitas e tal. E eu tinha umas placas gigantes, eu olhei assim, escrito assim, ah, personagem que eu nunca ouvi, sei lá, fulano de lagartixa, R$100. Do lado tava Cia de Pegasus, 250. Bom, essa foi, eu acho, a pior parte do evento, foi isso. E o que você achou a melhor coisa do evento, na sua opinião? A melhor coisa? Cara, pra mim foi a organização. Porque, assim, você nem sempre encontra aquilo que você quer num evento desses. Isso você não pode controlar. Mas eu já fui em outros eventos, como JediCon, como essa do Dr. Who que eu te falei. Cara, você paga caro um evento mal organizado, onde o logista é maltratado, o fã é maltratado, não tem água, não tem banheiro, não tem organização, você anda pra cacete e você não chega a lugar nenhum. Apesar de estar um pouco apertado, do espaço ser um pouco pequeno, acho que podia ser um pouco maior, eu achei que a fila estava rápida, a organização estava boa, tinha muito funcionário para dar informação, tinha uns bombeiros lá cuidando da segurança do local, tinha bastante segurança. Eu achei que eles, pelo menos nesse quesito, eles mandaram bem. Eu acho que eles, pelo preço que eu paguei R$10, eu acho que tinha muita atenção e a gente foi muito bem tratado lá dentro. Concordo. Eu achei que a melhor coisa do evento realmente foi a feira. Porque o que eu comprei lá dentro, depois eu saí de todos esses sebos, sabe? Além das HQs brasileiras, das internacionais, e algumas coisas dos sebos, das coisas que eu comprei pra autografar, além de mais, eu gostaria de, ou melhor, já tocando nesse assunto, gostaria de mandar um abraço pra toda a galera que eu conheci lá, o Bruno e o Daniel Pocklanquim, o grande Daniel HBR, que me reconheceu. Quando eu pedi pra autografar o pôster, ele é grande, é? Ele, opa! Isso, Franco. E. Coitado. E. Sinta-se convidado pra participar aqui do podcast com a gente, porque você realmente é um cara super gente fina, nota 10. E pro Jamie Delano, né? Que a gente pôde presentear ele. Sim. A gente conseguiu presentear ele com uma HQ do Astronauta, em que o Danilo fez um desenho super legal pra ele dentro. Ele foi super gente boa com a gente, com a entrevista e tal. Tratou a gente como site grande, né? Exato, né? Chupa porque é, né? Chupa em todos. E, bom, foi bem legal essa parte. E, mas eu acho que realmente a melhor coisa foram os preços. Porque, os preços da feira, porque, cara, depois que eu passei dessa parte de sebo, de comprar força, de artista, não sei o quê. Eu fui pra aquela parte e eu fiquei triste, né? Porque tinha me sobrado R$50. Falei, pô, com R$50 eu não consegui comprar nada. E ó, eu não lembro que eu comprei, só de memória agora. Eu comprei o Hitman do Garth Ennis, número 1. A origem do Hitman, né? Que seria o Hitman número 0. Eu comprei um especial da Panini, As Estranhas Mortes do Batman, que é da coleção Batman 70 anos. Eu comprei o Surfista Prateado Requiem. E comprei. Deixa eu lembrar, comprei o V de Vingança. Olha só. Encadernado? Encadernado novo da Panini. Caraca. Pera, mas isso que você tá falando na feira, mas você tá falando a sessão da Comics, né? É, a sessão da Comics da feira mesmo. É, a gente tem que explicar isso. De um lado, a gente tava falando das sessões, né? A gente falou, tem a dos quadrinhos nacionais, a dos videogames e a das estátuas. Tem essa pequena exposição de action figures, tem a toda a feira com as barracas de comida e de quadrinhos, mas metade do evento é simplesmente um grande feirão da Comics, né? Vendendo revistas com preços super baixos, que é o que o Franco tá chamando de feira aí. É isso que eu tô chamando de feira, que eu tô me referindo à feira. É o... como é que eles chamam? O stand da Comics, né, no caso. Que era o maior stand do evento. É mais da metade, viu? Era bem grande mesmo, tinha muita HQ ali, cara. Muita, muita HQ, muito preço bom. E, ó, e legal que era bem organizado, porque tinha organização por editora. Eu sei que alguma coisa da Brainstorm, que não publica mais nada, você achava, e achava um grande número. Não é que você achava um ou outro aqui no centro. Você achava 5, 6 da mesma. Eles, além de ter uma variedade muito grande, a quantidade estava enorme, né? Você, por exemplo, eu fui ver a sessão de sei lá, encadernados. Tinha 30, 50 Watchmen, edição definitiva, 50 V de Vingança, sabe? Coisas assim. É muita, muita HQ mesmo, tá? Muito foda. Você pode encontrar lá algumas coisas meio raras, assim. Você lembra? Sim, tinha muita coisa boa lá, cara. Que editoras não publicam mais. A gente foi, sei lá, devem ter no estoque, mandaram. Por exemplo, eu e o Léo e o Sobe, a gente encontrou todas as edições do Preacher publicadas pela Mito, se eu não me engano, como no formato americano, com as capas americanas. Todas. E o preço? R$1, R$2. Nossa, não, sabe o que eu vi, por exemplo, pra quem gosta de mangá? Eu, por exemplo, o Yu Yu Hakusho, R$1 cada edição, inteirinha, novinha, pra você comprar. Esses mangás mais antigos, Yu Yu Hakusho, Dragon Ball, essas coisas que já não se publicam mais, mangás da JBC e tal. E nada, apesar de antigas essas edições, não tinha nada zoado, amassado, riscado, tudo novinho. Tudo novo, tem que deixar isso bem claro. Sim, e muito bem organizado. Tinha uma seção de encadenados de capa dura, tinha seção de coletâneas, tinha seção de mensais, tinha seção de mangá, action figure, e com preços muito bons mesmo. Eu achei que essa parte da comic estava de parabéns. Tava dando um show naqueles sebos, mas como é que posso dizer? Sebos pequenos, né? E assim, eu lembro que o único problema desse stand da Comics é que ele tem uma fila especial. Sim. E caixas especiais. É uma fila gigante, assim, gigante. Não, foi bacana isso. Eles sabiam que o stand deles, por ser grande, ia ter muita gente comprando e a fila ia ser muito grande. Então, tinham acho que 6 caixas atendendo ao mesmo tempo. Uma fila muito grande, muito bem organizada. É verdade. E tinha um segurança lá só pra cuidar da fila, só pra ficar de olho na fila e ajudar as pessoas a se organizarem, a se encontrarem. O cara foi super prestativo, ajudou todo mundo. E a fila tava andando bem rápido, porque a fila tava gigantesca. A fila era tipo 50, 100 pessoas o evento inteiro. A fila não diminuiu nem um instante. Bom, a gente tem que agradecer a senhora Sorg, que por estar grávida usou um truque barato e comprou as histórias pra gente sem pegar fila nenhuma. Muito obrigado. E, bom... Foi isso, né? Posso dizer que a Fast Comics eu saí no lucro. Infelizmente, eu achei que as HQs que eu comprei iam durar até pelo menos o final do ano, talvez alguns meses. Mas eu já li mais da metade só na noite do evento, de tão pilhado que eu tava. Gostei bastante das amizades que eu fiz lá, a galera do BDE. Eu pude conversar um belo tempo. Inclusive me esperaram, né? Quando meu motorista tava chegando pra me buscar. Tá bom. Era meu motorista, era minha mãe, mas... a gente corta isso na edição. Motorista era sua mãe, né? O cara teve uma sacanagem muito foda no evento. Logo no final, né? No dia que eu fui. Que eles estavam falando alguma coisa do palco e de repente corta alguém e fala assim no microfone. Fulano! Por favor, saia do evento, sua mãe o aguarda no carro. E cara, o evento inteiro começou a zoar o cara, sabe? Ah! Coitado, velho. Porra, foi esse cara nunca mais vai sair de casa, bicho. É, né? Que nem alguma fé das pessoas, né? É, eu acho que tá bom. Eu gostaria de me agradecer pra quem tá entrando no site e não esquecerem de participar da promoção pra participar do nosso podcast. Me diz uma coisa, Frango, eu queria saber disso. A promoção, né? É, antes de finalizar, eu queria falar também que eu gostei bastante do evento e que, assim, eu andava desanimado pra esse tipo de evento, mas essa Fast Comics, eu não sei como foram as antigas, mas essa foi muito boa, foi muito bem organizada, foi muito bacana, e mesmo eu não tendo achado nada que eu quisesse ali comprar e tal, foi um programa bacana. Eu queria ir em mais eventos bem organizados, assim, onde eu passasse mais tempo me divertindo do que tendo dor de cabeça, como foram os outros eventos em que eu já fui. Mas agora, pra finalizar, a gente precisa saber, Frango. Alguém ganhou aquela edição do Walking Dead? Ninguém, pobre mortais. Mas ninguém, cara. A única pessoa que me reconheceu foi o Daniel HDR. Só que ele me reconheceu meio que assim, né? Eu pedi pra ele autografar o pôster dele, eu comprei. Ele perguntou qual é o seu nome. Eu falei, meu nome é Vinícius, mas pode colocar aí no pôster Frango. Ele, porra, Frango, é você, eu não lembro. Você não mandou pra ele, se você... Então, e se você me der uma mordida na bunda, você ganha uma edição do Walking Dead aqui? Eu pensei em falar isso, mas... Nunca pro grande Daniel HDR, né? Grande! Ele é muito grande. Só que não. Bom, então é isso, né, gente? Ninguém ganhou essa edição. A gente pode... De repente, a gente pode aproveitar e sortear essa saga aqui pra quem escolheu o nome do podcast, né? Perfeito, então tá fechado. Quem escolheu o nome do podcast, além de participar do podcast com a gente... Quem escolher não, né? Quem der a melhor sugestão, porque quem escolhe nessa porra é a gente. Ou melhor, quem escolhe nessa porra sou eu. Tô brincando. Olha, vai ter uma reunião dos acionistas dessa empresa, viu? Sim. Bom, é isso. Se vocês quiserem, deem o melhor nome, que a gente vai ver se a gente gosta. E se vocês realmente quiserem, paguem um pouco pra gente, que a gente com certeza escolhe de vocês. Isso aí, né? Ano que vem, com certeza, a gente vai estar lá na Fast Comics de novo, né? Vai ser a 20ª, provavelmente vai ter algo especial. É, quem sabe até lá a gente já não consegue se organizar pra ver se a gente consegue se encontrar, né? Quem sabe até lá a gente já não tem fãs o bastante pra montar um evento, né? Tipo, um encontrão MRZ aí. Quem sabe, né? Então é isso aí, minha gente. Até a próxima. Ou não. Tchau.